Mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa. Papai dá beijo que passa. Dá beijo que passa. Papai tá dodói. Mamãe dá beijo que passa. Mamãe dá beijo que passa. Mamãe dá beijo que passa. Bora, metaleira! Suiga! Eu vou arrebestar no meu cantor. Isso é aprovado no Brasil, minha loura. Oh, e não é? Eu sou testado, vi. Testado e aprovado. Mamãe tá dodói. Papai dá beijo que passa. Papai dá beijo que passa. Dá beijo que passa. Papai dá dodói. Josinha, beijo que passa. Josinha, beijo que passa. Josinha, beijo que passa. Tá! E tá dodói, a textinha, dá beijinho, dá beijinho. Tá dodói o narizinho, dá beijinho, dá beijinho. Tá dodói o queixinho, dá beijinho, dá beijinho. Passa a dodói, a barriguinha, dá beijinho, dá beijinho. Tá dodói o umbiguinho, beijinho, dá beijinho. Vai se descer mais um pouquinho. Aí o bicho pega, né, Caio? Coxinha, joelhinho, pezinho. Mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa. Papai dá beijo que passa. Dá beijo que passa. Papai tá dodói, mamãe dá beijo que passa. Mamãe dá beijo que passa. Mamãe dá beijo que passa. Vem, vem minha doutora, doutora, doutora particular. Vem meu doutor, doutorzinho do amor. Vem minha loura, doutora, doutora particular. Vem meu doutor, meu queninho do amor. Vem minha loura, doutora, doutora particular. Vem meu cantor, doutorzinho do amor. Vem minha doutora, doutora, doutora particular. Vem meu doutor, doutorzinho do amor. Chama o swingão! O swingão, swingão, swingão! Seu swing do Brasil! Alô, galera da Mataraldo! Toca aí que é sucesso, meu filho! Cê é testador! Fechado e é gravado, viu? Sucesso! E tá dodói a textinha, dá beijinho, dá beijinho. Narizinho, dá beijinho, dá beijinho. Tá dodói o queixinho, dá beijinho, dá beijinho. Vai se dodói a barriguinha, dá beijinho, dá beijinho. Tá dodói o biquinho, dá beijinho, dá beijinho. Vai se descer mais um pouquinho. Aí o bicho pega, né, pai? Já pegou! Coxinha, joelhinho, pezinho! Mamãe tá dodói, papai dá beijo que passa. Josinha, beijo que passa. Josinha, beijo que passa. Josinha, beijo que passa. Vem minha loura, doutora, doutora particular. Vem meu doutor, doutorzinho do amor. Vem minha loura, doutora, doutora particular. Vem meu cantor, meu queninho do amor. Vem minha loura, doutora, doutora particular. Vem meu doutor, doutorzinho do amor. Vem a minha loura, vem a doutora. Vem meu doutor, meu queninho. Joga suigão, vai. Isso é testado, meu cantor! Se aprovado em todos os paredões do Brasil! Olha. Alô, galera da Cachaça Moleira Branca, que é o cheiro! JR gravando tudo!